amigos e baladas, tudo isso eu deixei. E pra sair de casa sem você já não sei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas me arrancou o meu sorriso. É amor, não sei, me levou no paraíso. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. E se tudo isso vai durar? Apaixonando o seu coração. Por toda a minha vida por você procurei. Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu... É a carroça da saudade. A aparelhagem que conquistou o povo do Pará. Como é que é? Banda Kene. Você me conquistou apenas com um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Como é que é? Banda Kene. Você me conquistou apenas com um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você me conquistou, me fez louco de amor. Sucesso em todo o Brasil. Vi você sumir, levou meu amor sem dizer adeus. E meu coração chama por você, faz com tudo em vão. Já telefonei, você atendeu, mas não disse alô. Comércio, te amo. Pro meio do comércio, te amo. Preciso do teu amor, DJ Juninho. Preciso do teu amor, DJ Juninho. Sucesso em todo o Brasil. Vi você sumir, levou meu amor sem dizer adeus. E meu coração chama por você, faz com tudo em vão.

força da saudade. Como é que é? Banda Kine e DJ Marcelo. Sorriso banguelo, eu não quero mais nada.